N-E-G-O-N-E. Sabe que eu não entendo qual que é o problema. Uma festa não precisa de uma razão e nenhum tema. Então pensa nisso, quem concorda vem comigo. A gente brinda por tá vivo e só da festa sem motivo. Foi por isso que eu liguei pra ela. Se ela se arruma é pra homem, é por isso que a gente espera. E se eu chamo ela aceita de primeira. Não cansa a noite inteira, é claro que eu penso besteira. De rolê em samba, deixa os moleque escolher qualquer lugar que eles falam. Eu só falo vamos aê, no hotel, na Wish, na Royal ou na Museu. Qualquer lugar eu vou, parceiro, lá vou eu. O mundo é grande demais pra eu querer ficar em casa. E é pequeno demais pra eu querer voltar pra casa. A diferença não faz, então tenta me entender. Só tenho uma vida pra viver, por isso eu canto vamos aê. Vamos aê. E não vem dizer que o mundo tá virado contra você. Vamos aê. Comigo tá tudo bem, sem que problemas todo mundo tem. A gente brinda por tá vivo e só na festa sem motivo. E é por isso que eu sigo o que eu posso dizer. E quem quiser dar um rolê, fica tranquilo, vem comigo e vamos aí. O que eu quis dizer é que não importa. Diversão é necessária, não sei se você concorda. Muita gente não tem nada e não fica reclamando. É mais feliz que a maioria, é disso que eu tô falando. Sempre mais mulher que homem, é só você olhar. Então é bom você me escolher sem parar pra pensar. É claro que eu sinto falta, espero que ela sinta. Falo que eu não vou colar, mas ela é muito linda. Então fica à vontade e vamos aí. Não falo do que eu gostaria, eu falo do que eu vou fazer. Festa em casa, a gente até faz festa na rua, mas se tudo der certo, um dia vai ser na cobertura. Eu sei que não importa tanto assim, tanto a galera que eu curto, vai dar tudo certo sim. Tudo tem seu tempo, e esse mundo é muito louco. E eu, o quê? Eu só quero zoar um pouco. Vamos aí, e não vem dizer que o mundo tá virado contra você. Vamos aí, comigo tá tudo bem, sem que problemas todo mundo tem. A gente brinda por tá vivo e só da festa sem motivo. E é por isso que eu sigo o que eu posso dizer. E quem quiser dar um rolê, fica tranquilo, vem comigo e vamos aí. N-E, tamo junto. Vamos aí. E não vem dizer que o mundo tá virado contra você. Vamos aí, comigo tá tudo bem, sei que problemas todo mundo tem. A gente brinda por tá vivo e só na festa sem motivo. E é por isso que eu sigo o que eu posso dizer. E quem quiser dar um rolê, fica tranquilo, vem comigo e vamos aí.